Em cada papel ganho um novo nome, quase sempre junto com um codinome. Uma mulher gostosa de olhar Jacob, fique bem vestida de trato Lancôme. Meu papel é mau, mas não sou Al Capone. Camorra minha mafia, meu megafone. No bolso muita quad, 32 iPhone. Um barraco no morro bem longe do zone. Um áudio pro rolê, meu nome não é Johnny. Tudo que comprei veio do microfone. Do Mac da insônia, do medo da fome. O grave não é falso, muito menos clone. Talvez assim você nunca me abandone. A arte é a casa onde a alma dorme. A vida é um show que a paz sempre consome. E tempo com tempo é tempo, amor, vê se não some. As ruas têm sua própria lei. No gueto logo cedo me armei. Minhas broncas eu sempre segurei. Pilantra no mundo é o que mais tem. Não vim aqui só pra dizer amém. Sempre que possível eu fiz o bem. Outras vezes cê tá ligado, se banem. Rap foi o meu salvador. Um choque como um desfibrilador. Ressuscitou aquele perdedor. Fez de mim um nobre lutador. Então um guerreiro tá de volta à pista, na busca incessante de justiça. Minha espada traz de volta a vida. Camorra, lenda do gueto que ressuscita. Papel para representar. Escolha a fala certa para decorar. E feito um palhaço, faça maquiagem. O mundo é um cenário, a vida é uma montagem. Um salto no vazio não vai ter dublê. Se o personagem é zica, não vai ter rolê. Drama, comédia, ação ou romance. Não faça suspense, é sua última chance. O alcance desta minha mira telescópica. Norman Bates e a sua mente psicótica. A ótica de quem se senta no cinema difere de quem protagoniza a cena. E represente seu papel, rapaz. Se o filme for de guerra, busque sempre a paz. A vida imita a arte, é você quem faz. Faz que a força esteja com você, Jedi.